Este é o Segurança Legal, episódio 124, gravado em 5 de maio de 2017, Baleia Azul. Neste episódio, falamos sobre o recente caso do desafio do Baleia Azul, que envolve um suposto suicídio de jovens. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes do Segurança Legal. Tudo ótimo, Vinícius. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também no YouTube. Está um pouco desatualizado lá, né, Vinícius? Não, a gente não está conseguindo gravar. Mas o nosso tempo tá meio raro nos últimos... Inclusive, estamos gravando hoje no dia da publicação, né? Vocês vão nos ouvir, inclusive, um pouco depois aí, em função de uma série de questões que... É impedindo que a gente gravasse no dia de sempre, que são as quartas-feiras, né? Enfim, mas todos os links estão lá no site. Também não podemos esquecer, Vinícius, que tanto o podcast quanto o canal do YouTube são um oferecimento da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em segurança da informação e proteção de dados. Para saber mais sobre os serviços prestados, vá em www.brpe.com.br. Para ir então direto ao resumo de notícias, vá para 16 minutos e 38 segundos. Para ir direto ao assunto principal, vá para 38 minutos e 42 segundos. Vamos então agora à mensagem dos ouvintes? Vamos lá, Guilherme. A primeira vem do nosso amigo Thiago Moura por e-mail. Exatamente, diz o seguinte: olá, Vinícius, Guilherme e Fábio, tudo certo? Tudo tranquilo, Thiago. E ele diz: antes de mais nada, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, que é feito com tanta dedicação e coerência, nos proporcionando aprendizado contínuo em um assunto que está cada vez mais ficando por debaixo do tapete, ao meu ver. Sempre foi um pouco. A segurança da informação está aí, mas vejo que muitos têm vindo a utilizá-la após experiências árduas e constrangedoras. A famosa frase "não tenho nada a esconder de ninguém" hoje já escuto e chego a ficar frustrado. Mas graças a conteúdo educacional que encontro Segurança Legal, me considero apto a passar o que tenho aprendido de forma clara, de forma técnica, para usuários comuns. E sempre recomendo que as pessoas venham a participar desse aprendizado conosco, pois temos profissionais capacitados e experientes no que fazem. Legal. Ó, que bom, tá recomendando o podcast e adiante. E evangelizando também as pessoas, né? Ah, eu tenho pavor desse tempo. Então vou trocar, então, ajudando as pessoas. Ajudando as pessoas, né? Ajudando que elas... Fazendo com que elas se preparem melhor aí para se envolver com as questões de TI e segurança. Eu não vou mais usar essa palavra na tua presença. Ele continua ainda: conheci o Segurança Legal através de uma pesquisa na internet há uns 8 meses, quando pude então iniciar meus estudos na área da TI. De fato, foram 2 presentes. Hoje faço análise e desenvolvimento de sistemas e desde então virou uma rotina estudar o conteúdo disponibilizado aqui. Ainda não terminei, falta alguns ainda. Legal. Estou traçando um caminho para a área de segurança da informação graças a vocês. Sei que não será fácil, pois cada dia que estou vendo de forma tão indireta, estão vindo obstruir o aprendizado nesta área. E a curva de aprendizado será bem longa devido às limitações do curso escolhido. Tá, e se eu entendi aqui, eu acho que ele tá falando de limitações da área em geral, assim, né? Eu acho que sim. Na verdade é o seguinte, ela é uma área bem ampla, tá? Thiago, é uma área bem ampla. Mas a informação tá toda disponível, então você não vai ter dificuldade em encontrar informação se você realmente quiser estudar e tiver no sangue, né, aquela questão de ser autodidata, né? Então você não vai ter dificuldade nesse sentido. Com relação aos cursos, em geral, o que existe no curso é uma cadeira ou duas ali que envolve segurança e, infelizmente, muitas vezes, a questão de segurança nas demais cadeiras, por exemplo, banco de dados, né? ela acaba ficando de uma maneira mais relacionada a controle de permissões e tal, o que faz parte da segurança, sem dúvida nenhuma, mas não entra nas questões de vulnerabilidades, eventuais ataques e tal. Isso acaba ficando uma cadeira específica. Uhum. Então, mas imagina que tu vá ter a oportunidade de aprender isso assim no teu curso, tá? Ele coloca ainda: confesso que tenho medo de entrar em uma guerra perdida e desleal, pois tenho visto muito disso em órgãos do governo, usando e patrocinando conhecimentos avançados para outros fins. Mesmo assim, quero lutar pelo bem nessa guerra cibernética que poucos têm conhecimento do que está acontecendo e que muitos ignoram. Tá, aí tu traz uma outra questão, que é a questão da privacidade, que tu já trouxe um pouco ali antes no... Não tem nada a esconder, né? Sim. Tem duas coisas diferentes aí, tá? A privacidade, ela é, sim, um aspecto da segurança da informação. É, mas não é o único. É um importante aspecto, mas não é o único, né? E o que a gente tem visto aí é uma grande... Sim, um grande movimento em razão desses vazamentos e tal, na direção de termos mais privacidade. E o professor Diego Aranha colocou até num evento, né, que aliás já gravou com a gente aqui no podcast Segurança Legal mais de uma vez. Ele colocou num evento recente, no qual ele participou, que talvez a gente esteja passando sim por uma crise de privacidade, né, de falta de privacidade, as pessoas não dando bola muito para a própria privacidade, mas ele acredita que... E logo que as pessoas começarem a sofrer prejuízos mais sérios por causa disso, a gente vai ter um retorno aí a se preocupar com privacidade. Né? É. E eu tendo a concordar com o Diego Aranha, sim. A gente está num momento bem crítico para a privacidade, mas quem sabe as pessoas vão começar a se dar conta aí, né, para o futuro. Vamos ver. Mas nós temos também a questão de uma guerra de informação e de convencimento, né? Porque, sim, inclusive, também. O assunto de hoje envolve algumas movimentações envolvendo a questão do desafio, né? E por trás de tudo, uma questão de convencer que certas medidas seriam boas para combater, sim, determinada, né, determinado crime, mas, né, na verdade você tem ali intenções escondidas, o que acontece muito nessa área. Sem dúvida. Ele continua ainda, gostaria de deixar uma sugestão. Recentemente foi aprovada a PL 4330/04, que regulamenta a terceirização da atividade fim da empresa. Como fica o cenário da TI e segurança da informação na terceirização de profissionais para lidar com dados sensíveis e sigilosos? Um forte abraço a todos e até o próximo seminário. Bom, Guilherme, o que tu acha? Esse assunto é bem delicado, porque ele envolve uma carga política bem grande, assim, as discussões acabam ficando sempre muito polarizadas, assim, entre um e outro lado da área política, né? Uhum. Mas a área de TI, em especial, ela é muito peculiar, ela sempre foi muito peculiar, e ela sempre foi afetada por alguns fenômenos que desafiaram a CLT como a gente conhece até agora, até porque ela tá mudando, a gente não sabe ainda se vai mudar essas relações de trabalho, né, nesses projetos que estão agora, uhum, né, sendo votados, mas uma coisa que sempre foi muito prevalente na área de TI, principalmente na área de desenvolvimento, foi a chamada pejotização, ou seja, uhum, você contrata, faz o cara abrir uma empresa e contrata o cara por meio dessa empresa, né? Isso sempre ocorreu, mesmo que desafiasse a própria CLT. CLT não permite esse tipo de atuação porque seria uma forma de você burlar as regras e as relações de trabalho, né? Para alguns isso é muito bom, para outros nem tanto, né? Você tem aí a perda de uma série de direitos, né, nesse tipo de situação, embora as coisas andem mais ou menos bem, você tem alguns problemas aí também. Agora, a questão de segurança, ela tem sido vista não como uma atividade fim, né? A não ser que seja uma empresa de segurança da informação, mas você pode fazer terceirização de segurança, de áreas de segurança da informação, assim como você faz terceirização de suporte, assim como você faz terceirização de outras áreas que não são atividade fim. Então, a questão da terceirização na área de segurança da informação, para empresas que não têm o fim de segurança da informação, ela já era possível, né? Uhum. Mas enfim, isso, se passar, pode ser até que a gente venha falar sobre isso, sobre alguns aspectos relacionados a essa mudança na lei trabalhista, diretamente nos profissionais de TI. Mas vamos esperar, porque é uma mudança muito profunda que vem na CLT, então vários aspectos vão ser afetados, né? Claro. Vai mudar muito. Né, e ele levanta uma questão que a gente pode discutir tranquilamente aqui no podcast, que é a questão da responsabilidade ao lidar com dados sigilosos, né? Sim. Porque você vai mudar um pouco a relação aí, porque uma coisa é um funcionário de uma empresa lidando com dados sigilosos da empresa. Aí, uhum. eventuais vazamentos, ou a questão do cuidado, ou transportar esses dados, assim por diante. E aí você passa a ter uma terceirização, existe uma outra empresa, um terceiro ainda, né? Além da empresa que presta serviço diretamente a um cliente, existe um terceiro que está atendendo a empresa. Uhum. E esse terceiro também vai lidar com dados sensíveis dos clientes. Aí é aquela questão da cadeia de custódia das informações ali. Tem um outro problema aí que é complexo de falar também, porque tem pessoas que dizem que isso não vai acontecer. Mas um dos argumentos contra algumas dessas reformas, principalmente da terceirização, é que como tu vai terceirizar, vai ter uma outra empresa que vai contratar aquela pessoa, o terceirizador ele vai querer, evidentemente, pagar menos, então isso faria com que os salários diminuíssem. Uhum. E isso também promoveria uma certa rotatividade em algumas áreas. E essa rotatividade para a segurança da informação, ela não é muito boa. Né? Uhum. Você precisa criar toda aquela questão da confiança. Então pode ser que em algumas áreas a terceirização possa ser boa, em outras nem tanto. Mas isso o mercado... deve, eu espero que regule se passar isso, né? Mas enfim, é um outro assunto aqui, eu também não quero entrar nesses aspectos para não a gente não se alongar muito, Vinícius. Tá, perfeito. Mas a gente, talvez sendo aprovado, a gente pode vir a discutir mais a fundo aí, Thiago. Exato. Tá, um forte abraço, Thiago. Bem, a próxima mensagem também por e-mail vem do José Haroldo Senna, ele é analista de TI, mestre em engenharia elétrica. O que, que nos disse o José Haroldo? O Zé Haroldo? O José Haroldo diz o seguinte: olá, galera do Segurança Legal. Parabéns pelo projeto, descobri vocês pelo Google e virei fã. Ó, que bom. Gostaria de compartilhar um evento de segurança que ocorreu em um banco que, por um acaso, sou correntista. Tá, ele citou o nome do banco, nós não vamos citar o nome do banco, tá? Uhum. Uma amiga de minha mãe fez Um amigo de minha mãe fez um depósito no autoatendimento. Chegando em uma agência mais próxima, um rapaz bem apessoado que não tinha credenciais do banco informou que todos os caixas eletrônicos estavam com um problema. E imediatamente a vítima disse: então vou até a agência tal, né? Prontamente, com toda a educação e presteza, informou que esta agência estava sem energia elétrica. Recomendou ainda que fosse a outra agência, a agência Y. Ao chegar nesta agência, ao invés de fazer o depósito sem cartão, resolveu informar o seu cartão. Então, o sistema solicitou CPF, data de nascimento, senha do cartão. A vítima prontamente informou tudo e não conseguiu retirar seu cartão. Uma moça muito bem pessoada se ofereceu para retirar o cartão e, claro, entregou o cartão de outro. Mais um caso da velha conhecida engenharia social. E apesar de inúmeros conselhos de familiares e amigos, a vítima cometeu mais um erro. Mas, na verdade, minha dúvida é: vocês, especialistas em segurança da informação, já tomaram conhecimento de um golpe onde o software do ATM foi substituído? Quando ouvi essa história, me pareceu roteiro de filme. Vocês souberam de algo assim? Se estamos falando de engenharia social... Bom, então primeiro responder isso aqui, tá? Substituição de software de ATM, tá? Eu não tenho notícia. Claro que pode ter acontecido. Teve um caso há um bom tempo atrás, não foi no Brasil, em que uma pessoa apenas por diversão resolveu rodar o Pac-Man num ATM, tá? Ele conseguiu carregar um aplicativo lá, não sei exatamente como é que ele fez, mas isso já faz um bom tempo, tá? Faz bastante tempo. O que é comum, tá? É se colocar certos aparatos no próprio ATM para, por exemplo, ler o cartão. Quando você coloca o cartão na leitora, eles colocam uma leitora, vamos dizer assim, por cima da leitora que já está ali, né? E você passa o cartão na leitora do atacante, inclusive. O resto dos dados, para eles pegarem, o que tem acontecido é modificação ou uma interceptação dentro do ATM, tá? É uma possibilidade. Em que, inclusive, um dos casos que o próprio Guilherme levantou, lembrou, foi um caso que aconteceu um tempo atrás num ATM que estava dentro de um shopping, em que havia um notebook dentro do ATM interceptando os dados e gravando os dados dos correntistas, tá? Mas não alteração do software do ATM. O que houve foi uma interceptação das comunicações ali de teclado, rede, etc. Detalhe, tá? A pessoa que botou esse notebook lá dentro não era um atacante qualquer, ou seja, era uma pessoa que tinha acesso ao caixa eletrônico. Ela recebeu para fazer isso. Tá? Então, a pessoa relacionada à questão de manutenção e tudo mais. Essa é uma forma. A outra forma que também é utilizada é com câmeras. Inclusive, existem kits, isso também já faz um bom tempo que existe, existem kits que certas pessoas desenvolvem para vender para quem aplica esse tipo de golpe. Câmeras que gravam em alta definição, de longe, ou câmeras que não são tão boas, mas elas ficam próximas, disfarçadas num porta-folheto ou coisa parecida, viradas uma para o teclado e outra para a tela. Tá? Então, uhum. É uma forma também utilizada para se conseguir essas informações. Agora, alteração de software de ATM, eu te confesso que eu não fiquei sabendo de nenhum desses ataques aí recentemente, pelo menos. Tem também aquelas frentes, né? O cara coloca toda uma frente por cima, falsa, chega a esse ponto. ATM, né? Chega a esse ponto. É. Chega a esse ponto de botar uma fachada diferente na frente da ATM. Tá? Chega a esse ponto. E ele continua colocando: se estamos falando de engenharia social, o nível de sofisticação chegou até nas terceirizadas do setor bancário? Esse banco em questão sempre é vítima ou de ataque de força bruta dinamitando seus ATMs ou o velho e conhecido chupa-cabra. Ele continua: bom, galera, sei que vocês estão super assoberbados para lerem, que dirá para responderem e-mails. Um grande abraço, até o próximo episódio, atenciosamente. Tá? Muitíssimo obrigado, José Haroldo, pelo teu e-mail, por estar conosco, nos acompanhando. E continue conosco, sugerindo tema e tudo mais. Muito obrigado pelo teu e-mail. Obrigado, Zé. Bem, então agora, Vinícius, vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini, com as notícias desta última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é compartilhar com os nossos ouvintes as notícias mais interessantes e mais comentadas nessa última quinzena. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, por favor, mande um e-mail para nós. Nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, sequestro pede resgate em bitcoins. Revelada vulnerabilidade grave em processadores da Intel. Nova variante de ransomware brasileiro. Ataque de phishing milionário. Contas bancárias roubadas com técnica inédita. Apps maliciosas no Google Play. Backdoors da NSA são usados em ataques massivos. E vamos às notícias. Sequestro em Santa Catarina solicita resgate em moeda virtual. Olha, começamos esse resumo de notícias com uma notícia muito interessante que foi publicada pelo jornal Diário Catarinense na semana passada. Uma mulher de 32 anos, residente em Florianópolis, foi vítima de um sequestro, até aí nada de novo, sabemos que sequestros acontecem todos os dias, mas o que chamou a atenção da polícia nesse caso foi o fato de que o pedido de resgate foi feito em bitcoins, exatamente. Os sequestradores entraram em contato com familiares da vítima e solicitaram o pagamento do resgate em bitcoins. De acordo com a polícia, esse seria o primeiro pedido de resgate de um sequestro feito com bitcoins. Tal fato seria totalmente inédito no Brasil, o que é bastante inovador por parte da bandidagem, porque como nós e os desenvolvedores de ransomware sabem muito bem, pagamentos feitos com bitcoins são totalmente anônimos, eles não possuem lastro e, portanto, não podem ser rastreados. O fato teve um final feliz porque a Delegacia de Investigação Criminais, o DEIC, de São Paulo, conseguiu encontrar o cativeiro da sequestrada e, por fim, libertá-la sem que o resgate fosse pago. Esse fato mostra a popularidade do Bitcoin, que é cada vez mais conhecido da população e também da bandidagem. O número de estabelecimentos comerciais que aceita essa moeda virtual tem crescido muito e claro que nós podemos esperar que mais casos como esses devem aparecer por aí. Descobertas novas variantes do ransomware brasileiro Xpan. E olha, continua a saga dos ataques de ransomware, dessa vez ataques de origem brasileira. O fato é que os cibercriminosos locais já se deram conta de que esse é um ataque rentável e de baixo custo. Temos visto aí novas variantes de ransomware brasileiro aparecerem regularmente e eis que uma nova variante do Xpan foi encontrada recentemente atacando empresas aqui no Brasil. Esse ransomware foi descoberto pela primeira vez em outubro do ano passado e ele é especializado em atacar empresas de pequeno e médio porte pelo Brasil. Nessa nova variante, ele tem cifrado os arquivos com a extensão .one e tem solicitado aí o resgate de 0,3 bitcoins, o que na cotação atual seria aí algo em torno de R$ 1.500. Esse ransomware ele se especializou em realizar ataques remotos, mirando especialmente em servidores com RDP expostos na internet. A análise do código do ransomware traz fatos muito interessantes, como uma citação ao computador da Xuxa. Os nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar desse brinquedo dos anos 90. E o ransomware traz ainda no seu código uma mensagem para este que vos fala. A boa notícia aqui é que esse ransomware ele pode ser decifrado sem que as vítimas precisem pagar o resgate. Quem quiser saber mais detalhes, eu vou deixar lá em nosso site um link com os detalhes em como obter essa ajuda. Empresa criadora de software espião é atacada e tem base de clientes vazada. Na última semana foi destaque na imprensa internacional o ataque sofrido pela empresa FlexSpy, que é uma empresa de software bastante polêmica, que tem tornado seus donos ricos vendendo spyware, software espião, que podem ser usados em desktops ou smartphones para espionar os seus donos. Sabemos que existe todo um mercado bem estabelecido de softwares desse tipo, onde amantes desconfiados podem comprar esse tipo de programa visando espionar o seu parceiro. E claro, isso também é usado às vezes em ambientes corporativos, onde patrões querem espionar funcionários e por aí vai. Sabemos que esse mercado movimenta milhões de dólares anualmente. Se você fizer uma simples busca aí no Google por celular espião, você vai encontrar um monte de empresas oferecendo esse tipo de software dedicadas ao tema e vendendo aí todo tipo de software que geralmente eles podem ser instalados por alguém que tem acesso físico ao dispositivo e alguns deles, claro, oferecem ainda a opção de você instalar isso através de um ataque de engenharia social onde o software espião seria instalado remotamente. Pois bem, o fato é que um hacker revoltado com os negócios dessa FlexSpy atacou a empresa tendo acesso aos dados de 130 mil clientes. Ele compartilhou esses dados com a imprensa, que foi capaz aí de confirmar a identidade dos clientes desse tipo de software. Além disso, os atacantes ainda sequestraram os perfis da FlexSpy nas redes sociais e ainda publicaram o código-fonte dos aplicativos móveis usados pela empresa, especialmente aí as versões usadas para espionar dispositivos BlackBerry e Windows Phone, além de ter formatado aí vários servidores da empresa usados aí pelos clientes que compraram esse tipo de software, né? Num verdadeiro ataque de sabotagem contra a empresa, muito parecido com aquela série de ataques sofridos pelo Hacking Team. O vazamento de dados revelou ainda que a FlexSpy vem fazendo um bom dinheiro, uma boa grana, com esse tipo de negócio e possui uma rede de mais de 40 afiliados, incluindo aí empresas que revendem software deles aqui no Brasil. Foi revelado ainda ligações dessa empresa com a FinSpy, que é uma outra empresa do ramo bastante famosa, por vender software espião usados unicamente por governos e muitas vezes governos não democráticos que querem espionar dissidentes políticos. Para terminar os detalhes, o mais interessante foi o fato da FlexSpy, depois de sofrer o ataque, eles anunciaram publicamente que estariam começando um programa de bug bounty, visando convidar especialistas em segurança para reportar vulnerabilidades presentes no software da empresa, fato que, claro, foi recebido com repúdio aí pela comunidade de segurança. A história é bastante rica em detalhes, eu vou deixar lá em nosso site dois links que contam a história completa. E eu queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Vocês acham correto o uso desse tipo de software para espionar pessoas? Mesmo que seja sua esposa ou alguém da sua família? Será que o uso desse tipo de software é legítimo? Vulnerabilidade crítica em processadores da Intel permitiam ataque remoto. Olha, outra notícia que chamou muita atenção essa semana foi uma vulnerabilidade encontrada em processadores da Intel, porque o impacto dessa vulnerabilidade é muito grande, tem um impacto global. Essa vulnerabilidade em questão está presente na tecnologia AMT, que é o Active Management Technology, também conhecida como VPRO, presentes aí nos firmwares de vários chips da Intel. Basicamente, existem vulnerabilidades nessas duas tecnologias e elas permitem um acesso privilegiado e remoto, possibilita aí que os atacantes tenham total controle sobre uma máquina ou um servidor que tenha essas tecnologias, né? Foi ainda revelado que essa vulnerabilidade existe nos chips da Intel desde pelo menos o ano de 2010, portanto seriam aí 7 anos em que tal vulnerabilidade estaria aí disponível para que atacantes pudessem usá-las, e claro, isso colocou a comunidade de segurança em alerta, porque já começaram, depois que a vulnerabilidade foi tornada pública, né, os fatos se tornaram públicos, começaram a aparecer uma série de scans automatizados na internet buscando computadores que tenham esse serviço rodando e que estejam vulneráveis. Outro fator preocupante é que os bugs como esse, eles não podem ser removidos nem resolvidos facilmente, porque é algo que se encontra no hardware. Eles estão ali gravados para sempre no hardware desses computadores e, claro, tem o poder de afetar qualquer tipo de sistema rodando nesse hardware, seja Windows ou Red Hat Linux ou alguma outra distribuição Unix, por exemplo. Isso tem um potencial gigantesco nas mãos dos cibercriminosos e das agências de inteligência dos governos, que podem usar essa vulnerabilidade para afetar dispositivos em ataques de alcance global. A Intel reconheceu o problema e publicou um alerta como a correção para essa falha, que basicamente é um update de firmware que deve ser distribuído pelos fabricantes de computadores brevemente. Sabemos que os grandes fabricantes aí como HP, Lenovo, eles têm essa função de distribuir updates de firmware para seus dispositivos vendidos. Existe ainda a possibilidade de desativar essa tecnologia AMT em alguns computadores. Eu vou deixar lá no nosso site um link com esse passo a passo. Eu recomendo a todos os administradores de rede que se informem mais sobre essa vulnerabilidade, que falem aí com o suporte dos fabricantes de hardware a fim de obter essa correção, essa vulnerabilidade, porque ela terá um grande impacto global nas empresas e seguramente isso será muito usado em ataques. Recomendamos aí aos ouvintes que busquem instalar essa atualização o mais rápido possível. IBM distribuiu pendrives infectados a clientes. Olha, quem diria, vírus de pendrive afetando os maiores fabricantes de storage do mundo. A IBM soltou um alerta recente informando que pendrives distribuídos pelo fabricante junto com o produto IBM StoreWise estavam infectados com um worm que se dissemina através de unidades removíveis. Segundo a IBM, o pendrive trazia um software de inicialização usado em sistemas StoreWise V3500, V3700 e o V5000 geração 1. Produtos de storage vendidos para clientes da IBM em todo o mundo. A orientação da empresa foi de que clientes que tivessem recebido esse pendrive infectado jogassem o pendrive infectado no lixo, né? Ao que tudo parece, o problema ocorreu em alguma empresa terceirizada que presta serviços para a IBM na Malásia e, infelizmente, esses pendrives acabaram chegando aos clientes. Casos de infecção pré-instaladas são bastante preocupantes na indústria. Sabemos que esse tipo de incidente, geralmente chamado de supply chain surveillance, é bastante usado por agências de inteligência no mundo para facilitar os processos de espionagem contra alvos específicos, pré-instalando aí implantes ou malware em dispositivos de hardware. Vale também o questionamento de quanto uma linha de montagem de fabricante está protegida contra esse tipo de ataque. A Checkpoint, outra empresa de segurança, anunciou recentemente que encontrou 30 aparelhos Android já infectados de fábrica com ransomware, sendo que desses 30 aparelhos, 6 deles não foi possível limpá-los, mesmo com o set de fábrica, porque o vírus, o código malicioso instalado no dispositivo, tinha acesso privilegiado ao sistema. Fato esse muito preocupante e que tem atingido aí vários fabricantes. O ataque de phishing que custou ao Google e ao Facebook 100 milhões de dólares. Foi revelado essa semana que o Google e o Facebook foram vítimas de um ataque de engenharia social muito bem feito, que começou por e-mail e que fez as duas empresas perderem um total de 100 milhões de dólares. É, o fraudador, nesse caso, é um grego chamado Evaldas Rimasauskas, de 48 anos. Ele foi apontado como autor do golpe, que enganou as duas empresas, enviando para elas faturas, se passando por uma empresa de eletrônicos de Taiwan, chamada Quanta Computer. Os ataques ocorreram entre os anos de 2013 e outubro de 2015, e os detalhes foram publicados essa semana pelo Departamento de Justiça do governo americano. O autor do golpe registrou domínios falsos usando o nome da Quanta Computer e enviou então mensagens de e-mail falsas para empregados do setor financeiro, tanto do Google quanto do Facebook, solicitando aí o pagamento por supostos serviços e bens que haviam sido vendidos pela empresa taiwanesa. E o golpista então solicitou receber essa quantia de dinheiro, esse pagamento, né, em contas localizadas na Letônia e em Chipre. Fato esse que não foi visto como suspeito pelas empresas vítimas, porque, claro, elas tinham negócios com a Quanta Computer lá em Taiwan. Ao receber uma reclamação da verdadeira dona do dinheiro, que, claro, não recebeu os pagamentos, tanto o Facebook quanto o Google iniciaram uma investigação junto a órgãos policiais, que foram capazes de localizar o golpista. Agora, imagine você, se tal golpe pode acontecer com grandes empresas de tecnologia como o Google e o Facebook, imaginem com empresas menores, né? Essa modalidade de golpe é conhecida como BEC, que é o Business Email Compromise, acontece aos montes por aí e basicamente usa muita engenharia social para enganar os funcionários, fazendo com que eles enviem pagamentos supostamente solicitados para contas específicas, né? E nós acreditamos que esse tipo de ataque só é possível de se prevenir através de treinamentos internos, onde as equipes de segurança aí devem ensinar os funcionários a identificar esse tipo de golpe. Após vazamentos, backdoors da NSA são usados em ataques remotos. Nós comentamos no programa passado sobre os vazamentos feitos pelos Shadow Brokers, especialmente o último deles, que trouxe aí várias ferramentas de hacking supostamente pertencentes à NSA. E olha, não precisou passar muito tempo para descobrirmos que tais ferramentas estão sendo usados globalmente por criminosos, né, que estão aí usando essas ferramentas, comprometendo sistemas pelo mundo, fazendo ataques remotos, né? Isso é evidente que esses criminosos estão tendo, após terem acesso a essas ferramentas, eles estão se aproveitando dessa oportunidade para realizar muitos ataques. Pesquisadores descobririam que mais de 55 mil máquinas estão comprometidas mundialmente pelo implante Double Pulsar, que afeta aí sistemas SMB que estão expostos na internet. Esse implante aí, que estava no pacote distribuído pelo Shadow Brokers, pode então fazer acessos remotos a interfaces SMB expostas, né? Infelizmente, isso demonstra que esses sistemas não foram devidamente atualizados, porque, como nós sabemos, a Microsoft publicou em março passado atualizações de segurança para corrigir essas falhas exploradas por essas ferramentas. E, claro, nós recomendamos a todos os nossos ouvintes que instalem todas as atualizações lá do MS-17010. Eu vou deixar lá no nosso site o link para essa atualização da Microsoft, para quem ainda não instalou. Eu recomendo fortemente que vocês instalem, porque essas ferramentas estão sendo usadas em ataques remotos. E eu vou deixar também lá um script que pode ser usado em redes, onde administradores de rede podem saber se existe alguma máquina na sua infraestrutura comprometida com o por esse implante, o Double Pulsar. Eu vou deixar um script disponível lá no nosso site que pode ajudar os administradores nessa tarefa. Apps maliciosas no Google Play afetam 2 milhões de usuários. Olha, a empresa de segurança Checkpoint anunciou recentemente que encontrou uma série de aplicativos maliciosos hospedados na Google Play, que é a loja oficial de apps para dispositivos Android. A empresa havia identificado inicialmente cerca de 40 aplicações maliciosas disfarçadas de guias de jogos e que teriam no total mais de 50 mil instalações, porém mais tarde revisando e encontrando mais apps maliciosos, a Checkpoint descobriu que o problema era ainda maior e que o número total de usuários infectados passou o número de 2 milhões, pois esses apps estiveram aí disponíveis na loja oficial durante bastante tempo. Esses apps maliciosos infectavam os dispositivos, os smartphones adicionados numa botnet, claro, deixando-os aí sob o controle de um criminoso. E a maioria desses dispositivos infectados eram usados para exibir propaganda de forma agressiva, né? O que nós chamamos de adware. É muito triste ver incidentes como esse acontecendo ainda em 2017. Sabemos que o Android é a plataforma móvel mais popular no mundo e mesmo com todos os esforços aí, o Google não tem sido capaz de proteger a plataforma de maneira correta, impedindo aí que os aplicativos maliciosos cheguem até a loja. Eu particularmente acho que todos os usuários de Android precisam usar um software de segurança, isso não é um luxo, mas sim uma necessidade, porque as ameaças presentes no Android são muito grandes e não é possível você contar somente com a sorte. É necessário proteger seus dados e seu aparelho usando um software de segurança. Contas bancárias são roubadas com ataque feito ao protocolo SS7. E para terminar esse resumo, eu quero comentar um ataque inédito registrado essa semana, acontecido na Alemanha. Contas bancárias têm sido roubadas através de ataques feitos ao protocolo SS7. Esse protocolo é usado por cerca de 800 empresas de telecomunicações do mundo. Ele é responsável, por exemplo, por manter a sua chamada ativa enquanto você está em movimento e também enviar mensagens de SMS mesmo quando você está no exterior. Trata-se de um protocolo crítico usado por telecoms em todo o mundo. As vulnerabilidades presentes nesse protocolo não são novidades, elas são conhecidas pelo menos desde 2008, mas elas têm sido sumariamente ignoradas por boa parte da indústria de segurança. E ataques que exploram as vulnerabilidades do SS7, eles podem simplesmente interceptar todo tipo de comunicação feitos por um número de telefone, desde interceptar chamadas até mensagens de SMS recebidos por determinado usuário, né? O jornal alemão Süddeutsche Zeitung reportou em janeiro passado que contas bancárias na Alemanha foram roubadas depois que criminosos exploraram vulnerabilidades presentes no SS7 para que dessa forma então eles pudessem roubar os tokens de autenticação enviados pelos bancos aos seus clientes. Geralmente esses tokens lá são enviados por SMS. E dessa forma então, com o token em mãos, os criminosos conseguiram efetuar com sucesso o roubo dessas contas bancárias. O ataque foi confirmado pelo provedor de telefonia alemão O2. E a verdade é que uma correção para esse tipo de problema pode levar anos, porque o tamanho das redes que usam esse protocolo é gigantesco, né? Aqui nós sabemos que a melhor forma de se proteger contra esse tipo de ataque é não usar mais a dupla autenticação baseada em SMS. Existem outras formas mais seguras de se fazer essa autenticação e é isso que os bancos e as instituições financeiras do mundo precisam saber e precisam adotar, abandonando esse sistema arcaico de autenticação. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição. Bem, Vinícius, esse tema que a gente escolheu é um tema bastante delicado, porque envolve alguns aspectos bem importantes sobre problemas bem sérios que atingem a sociedade de forma geral. A gente até titubeou, né, se falaria ou não falaria sobre esse tema, mas como o tema tem algumas ligações com a questão do discurso na internet e também como motivou alguns projetos de lei e algumas movimentações no Congresso Nacional, a gente achou por bem trazê-lo, né, trazer o tema para cá. Eu queria, antes de tudo, Vinícius, agradecer ao Paulo Renan. A gente tem um pequeno áudio que ele nos enviou aqui sobre o tema, e ele nos enviou uma série de contribuições, uma série de artigos e tal, que a gente vai falar aqui também no episódio de hoje. Então a gente dividiu em três partes principais aqui a questão do desafio do Baleia Azul. Primeiro, um problema envolvendo a questão do fluxo de informações na internet, ou como a gente controla, ou se deve controlar, ou se não deve, ou o que está acontecendo nesse sentido. A parte 2, no que as pessoas acreditam e como as pessoas se comportam diante de assuntos que chegam até elas pela internet. E o último assunto, e talvez o mais delicado, e que talvez fuja um pouco da linha geral dos nossos episódios aqui, é o problema do suicídio entre adolescentes. Bem, Vinícius, então eu acho que dá para falar um pouquinho sobre o que é esse desafio, o que ele envolve e como ele tem atingido potencialmente, aí, ou supostamente tem atingido os jovens. Exatamente. A gente tem... A história toda começa com a notícia no jornal russo, que fala desse desafio que teria sido montado por uma pessoa e essa pessoa conduziria o desafio para quem quisesse participar do desafio. Aí o desafio consiste em uma série de tarefas e vai levando a pessoa a se mutilar de forma cada vez mais grave, ou seja, a pessoa vai se machucando de forma cada vez mais grave, vai arriscando a própria vida em situações de risco, assim, que seriam comandadas pela pessoa que organiza o desafio, e o final do desafio seria a pessoa vir a cometer suicídio, tá? Então, essa primeira notícia que surge lá na Rússia, ela está vinculada a uma menina que teria tirado feito uma selfie, segundos antes de cometer suicídio, e ela teria feito referência justamente a esse desafio. Aí a coisa começa a aparecer no resto resto do mundo, né? Começa nos países de língua inglesa e acaba chegando no Brasil a notícia. Entre os desafios também, Vinícius, haveria incitação à mutilação corporal e você teria que fazer certos desenhos com facas ou com estiletes na mão ou no braço. E aí chamou bastante atenção, porque algumas fotos com esses desenhos e com essas, inclusive uma hashtag, né, do desafio, começaram a aparecer nas redes sociais, inclusive aqui no Brasil, algumas pessoas tirando fotos com essas mutilações, né? E isso seria um indício de que essas pessoas estariam participando do desafio também, né? Exatamente. E aí a coisa toma um corpo, ou seja, eu encontrei várias notícias sobre isso, até a gente pode linkar, né? De pessoas que pesquisaram o assunto e levantaram a origem disso tudo, e fica claro que a coisa não primeiro que não se tinha nenhuma segurança de que na Rússia estava efetivamente, havia uma ligação efetiva entre o desafio Baleia Azul e suicídios cometidos por causa do desafio. Tá? A Rússia é um país que já tem um alto índice de suicídio de jovens lá. É temerário dizer que está acontecendo por causa do desafio Baleia Azul. Mas o problema é que aquela velha história das pessoas compartilharem tudo que elas veem na internet sem verificar, sem buscar exatamente quais são as fontes e qual é o impacto daquilo que elas estão divulgando. E foi por isso que nós pensamos muito em falar, se falávamos ou não do assunto, né, Guilherme? Porque a gente está divulgando o assunto, mas a coisa tomou uma certa proporção na mídia brasileira que é impossível da gente não falar do assunto. Mas o que acontece é que as pessoas começaram, os próprios órgãos de imprensa, e aí é uma coisa que eu acredito, ou seja, depois de um movimento nas redes sociais, aí os próprios órgãos de imprensa se interessaram pelo assunto, passaram a divulgar esse desafio. E as pessoas começaram a divulgar esse desafio no Facebook com a ideia de dizer para tomar cuidado e coisas assim. E sem querer, certamente não foi a intenção das pessoas, elas acabaram fazendo uma divulgação maior ainda desse desafio. E talvez aí ele tenha assumido proporções que possa ter uma ligação com a realidade em termos de suicídio. Ou seja, pessoas que já estavam de alguma maneira vulnerabilizadas, né? Elas, ao receberem a notícia do desafio, ao terem contato com essa notícia, de repente começam a procurar por ela, entende? Não que ela vá cometer suicídio por causa do desafio, Mas a pessoa já tem uma ela já está fragilizada por alguma situação e ela acaba, então, assim como se envolvem, as pessoas se envolvem em outros grupos semelhantes, né, de que envolvem a questão do suicídio, acabam se envolvendo também com esse do Baleia Azul. Sabe que eu acho que tem duas questões aí, e uma delas você já tocou, que é como as pessoas ou como as pessoas se comportam, né? Muita gente assume um papel de compartilhar qualquer coisa, inclusive sem ler. Aí tem até aquelas brincadeiras, né? O cara escreve um texto qualquer onde as primeiras linhas dá a entender uma coisa, aí as pessoas, sei lá, eu tô com um bebê novo, alguma coisa assim, ganhei, né? Minha esposa ganhou um filho. Aí você vai ver lá no final, não tem nada a ver com aquilo, era só uma história para mostrar que as pessoas sequer leem até o final. Quando também as pessoas acabam muitas vezes compartilhando notícias sem ler, compartilhando notícias só com lendo a headline, e esse posicionamento absolutamente acrítico que muitas pessoas tomam, né, de acreditar em qualquer coisa que está na internet. Elas acabam por esse procedimento tornar a coisa maior do que de fato é. Sim, e veja, isso não é privilégio dos brasileiros. Não. A própria discussão em termos de Estados Unidos e a própria visão que o próprio Trump tem acerca da internet, ele já foi lá flagrado dizendo, mas se tá na internet, como é que você queria que tá na internet? E é verdade. Claro, né? Mas ele já é campeão de fazer referência a coisas que não são verdadeiras. Estão na internet, o pessoal acaba brincando com isso. Uhum. E aliado a isso, isso apenas lembrando que nós já temos ações judiciais condenando pessoas, não apenas que compartilharam coisas principalmente ofensivas na internet, ou seja, foram condenadas por compartilhar um discurso de outra pessoa, e também um caso recente aí, bastante comentado, do cara que foi despedido por justa causa por apenas ter curtido um post que seria ofensivo a seu chefe e tal. Então, claro que daí tem um outro problema da liberdade de expressão, quais são os limites da liberdade de expressão, mas certamente liberdade de expressão não é dizer qualquer coisa Exatamente. E ofender as pessoas ou causar dano às pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que a gente tem eu não diria falência, não, falência certamente não é a palavra, mas uma queda de qualidade do jornalismo como um todo, principalmente um jornalismo muito sedento de cliques. Parece que aquele papel clássico do bom jornalismo, que ainda existe, é cada vez menor, mas ainda existe, né, de averiguação, de investigação, né, o próprio João, que participou aqui da Motherboard, que faz, e aí eu tô louvando o trabalho dele, né, faz extensas investigações, conversa com uma série de especialistas, vai a fundo naquele assunto antes de publicar realmente uma reportagem. O que nós vimos, e grande parte das notícias que a gente chegou a ver, né, claro, esse é o nosso termômetro, foram irresponsáveis. Sim. Foram falando sobre coisas que sequer foram comprovadas, ou só repetindo textos de um ou de outro lugar. E aí eu acho que o jornalismo também tem uma parcela de responsabilidade por não investigar isso, né? Por entrar nessa busca pelo clique, por ganhar mais cliques e acabar, sei lá, tendo um papel um pouco, num assunto tão delicado, tendo um papel um pouco ruim, aí eu diria. Né? Exatamente. Isso, e não por falta de informação, tá, Guilherme? Porque no mundo do jornalismo, né? Nós temos aí de umas principais pessoas que fala sobre a questão do suicídio de uma maneira cuidadosa e de maneira a orientar os próprios colegas, tá? Que é o jornalista André Trigueiro. Uhum. Ele atua no G1, ele é da Globo e tal, ele atua no G1. Ele tem, inclusive, um livro escrito sobre isso, tá? Uhum. Que é o Viver é a Melhor Opção. E não se trata de um livro apenas um livro de autoajuda, digamos assim, né? Uhum, uhum. É um livro em que ele fala sobre a questão do suicídio, fala sobre as possíveis causas, fala sobre estatísticas, fala como falar sobre suicídio na mídia. Uhum. Então não é por falta de informação. E esse livro, agora eu não lembro mais a data de publicação dele, mas se eu não estou enganado, é 2012, tá? Se eu não estou enganado. Então já existe há algum tempo, ele fez uma ampla e profunda pesquisa sobre o tema, é um tema que ele estuda com afinco. Então Não é por falta de informação disponível. A OMS também tem material sobre isso, né, sobre a questão do suicídio e tal. Eu não entendo o porquê. Claro, eu entendo o porquê, né? Clique hoje é tudo, como tu colocou, né? E isso acaba prejudicando bastante as pessoas, porque as pessoas não vão... A gente não vai dizer que por falar em suicídio, a gente tem que falar, é um tabu sobre... É um tabu que existe na sociedade, um dos tabus, né? Simplesmente falar sobre suicídio não vai fazer com que mais pessoas cometam suicídio. Agora, falar da maneira errada e transmitir ideias erradas e divulgar coisas que não são verdadeiras e que acabam incentivando, aí já são outros 500, como a gente diz, né? É. Sabe que isso toca num outro ponto antes da gente ir para a parte 2 aqui rapidinho, que é a preocupação que nós temos com certos discursos na internet. Então nós temos dois problemas, um direito e um problema. O primeiro, o direito de liberdade de expressão, e dentro do direito de liberdade de expressão está inclusive o direito de manifestar opiniões impopulares, críticas, falar sobre coisas desagradáveis. Mas, por outro lado, nós temos também discursos criminosos. E o Marco Civil possui mecanismos para isso. O legislador, lá quando compôs essa lei, ele tomou uma decisão. Ele decidiu valorizar a liberdade de expressão. E há críticos dessa opção, mas, enfim, decidiu valorizar a liberdade de expressão e colocou a necessidade de uma ordem judicial para que se retire conteúdos da internet. Ou seja, se há um conteúdo ilícito, e aí ofensas, né... conteúdos falsos que prejudiquem a honra de uma pessoa, né, e coisas dessa natureza, você precisa de uma ordem judicial para retirar aquele conteúdo do ar. Por quê? Porque se valorizou a liberdade de expressão. Agora, há uma exceção colocada no próprio Marco Civil, que que são aqueles conteúdos envolvendo nudez, né, filmes e fotos envolvendo nudez, né, o famoso revenge porn, que redação essa no Marco Civil, que foi colocada em função também de uma grande discussão de algumas meninas que se suicidaram por causa de fotos íntimas que foram publicadas sem a sua autorização. E veja, isso foi completamente comprovado, houve a ligação entre esses fatos, né? E aí se decidiu colocar isso. Mas é sempre um problema. Até onde vai a liberdade de expressão? Como você controla isso? Como você controla discursos impopulares? Né? As primeiras discussões sobre liberdade de expressão envolvia isso. O direito das pessoas falarem sobre coisas talvez desagradáveis. Né? E eu acho que entra um pouco nisso também. A gente já tem as proibições clássicas do tipo pornografia infantil, discurso nazista, discurso racista. Tudo isso é proibido legalmente, inclusive, é crime, né? Então a questão é como é que a gente lida com esse controle de conteúdo, que é um grande problema. Eu não tenho a resposta para isso, mas é um grande problema, né? Em Portugal, por exemplo, o Ministério Público decidiu fazer uma investigação antes de tomar qualquer decisão para ver se realmente aquilo está acontecendo, porque alguns jovens lá foram hospitalizados com essa hashtag cortada na mão. Então é um problema bem delicado também conseguir descobrir até onde vai a liberdade de expressão. Agora, a gente entra no ponto 2, que é no que as pessoas acreditam e como elas reagem a certos conteúdos. E aí a gente tem bem aquela figura muito comum da lenda urbana, né? Que sempre houve, mesmo em tempos pré-internet, né? Histórias que contavam para as crianças, ou até recomendações que davam para as crianças, que em alguns casos a gente até pode dizer que eram um pouco exageradas. Não aceite bala de uma pessoa, porque essa pessoa pode colocar droga dentro da bala e você vai se viciar. Sabe, tem umas coisas assim que são... Né, não é tão simples assim você viciar uma pessoa por balas, né? Com, sei lá, com droga dentro, uma coisa, né? Mas enfim, fica no âmbito de cuidados excessivos que são legítimos de verdade, né? E tem uma figura bem interessante, que é a figura do pânico moral, que é colocada num livro chamado Folk Devils and Moral Panics, do Stanley Cohen. É um livro da década de 70 e fala justamente sobre como há essas reações exageradas a certas coisas e como as pessoas, quando têm alguns bens afetados, ou seja, quando a sua moral é muito afetada ou quando há uma ameaça muito grande ao status quo, como algumas pessoas reagem de forma absolutamente exagerada, né, e aí acabam criando o chamado pânico moral. E esse pânico moral muitas vezes é utilizado com intenções ocultas. Ou seja, você cria artificialmente uma figura ou você se aproveita de uma figura que foi criada que de fato é um problema, mas que é um problema que foi exagerado e usa aquilo, sei lá, para atingir um fim oculto, né? E aí também tem todo esse problema das fake news, que é uma coisa que está se discutindo muito hoje. O próprio Facebook e Google... O Google criou lá um meio para nas pesquisas colocar um aviso, né? Ó, isso aqui provavelmente é falso. Uhum. É, usou lá um serviço que apura notícias falsas e tal. E tem também aquela questão das bolhas, né, Vinícius? Porque as pessoas acabam entrando nas suas próprias bolhas e às vezes essas bolhas são quentinhas, são confortáveis para elas, né? E às vezes as pessoas gostam de ficar nessas bolhas, né? As bolhas, muitas vezes, elas acabam reforçando um viés que você já tem. Ou seja, o cidadão é de direita ou o cidadão é de esquerda, e ele fica só dentro lendo aquelas notícias de um atacando o outro lado e tal, e pra ele aquilo é bom, tá confirmando o viés dele, né? Uhum. E também tem essa questão de ser confortável, porque muitas vezes os pais acabam não tendo, e a gente já falou sobre em 3 episódios aqui, né, sobre a questão do adolescente na internet, muitas vezes os pais ficam distantes dos filhos, né? Uhum. Ou ficam distantes, né? Exatamente. Emocionalmente, né? Mas fisicamente, fisicamente perto, né? Eles, os pais, também ficam muito ligados em tecnologia e de repente passa a ser confortável você imaginar que problemas de suicídio entre jovens têm única e exclusivamente a ver com um agente externo. Você não tem culpa alguma. É um desafio russo, né, tanto quanto improvável, mas tá todo mundo comentando e de repente aquele é o problema que pode afetar o seu filho, não você. Exatamente. Isso é uma coisa, isso que tu levantou é importante, Guilherme, porque tem a ver com o que nós vamos discutir lá no finalzinho do episódio, que é a questão da prevenção. É um erro acreditar que você simplesmente filtrar o que vai aparecer na internet vai resolver o problema do suicídio, ou seja, vai ser a resposta para a prevenção do suicídio. Uhum. Na verdade, a gente está direcionando esforços no sentido errado da coisa. Né? Se preocupar com esse, por exemplo, baleia azul na internet, tá? Isso é fake. Dizer que é fake news agora não dá mais, porque a coisa acabou sendo tão divulgada que tem um fundo de verdade na questão do desafio. Mas gerou um pânico moral em torno disso. Mas gerou um pânico moral em torno disso, que fez com que a notícia ganhasse mais divulgação, apesar de se lá no início faltar comprovação, faltar elementos de comprovação. E isso, sim, acaba atingindo uma série de pessoas e, como eu disse antes, atinge uma pessoa que já está fragilizada, já está num momento complicado da vida, e aquilo ali é só um gatilho, entende? Uhum. E esse gatilho acaba sendo, se tornando, não, ó, isso aqui foi a causa, esta foi a causa. Sim. Então nós temos. Eu, pai, não tenho responsabilidade alguma. Não, é familiar, etc. Familiar. Não, o problema é o cara botando alguém na internet convidando as pessoas a cometerem suicídio, né? Então, existe um erro aí, mas eu vou falar sobre isso mais no final, vou deixar mais pra... Tá. Só pra fechar aqui essa parte das reações, né? A gente sabe que o medo é muito utilizado, inclusive pelos governos, né? Você deixa as pessoas com medo e usa esse medo como forma de manipulação. Veja, essa é uma hipótese, eu não tô dizendo que isso está sendo maquinado por políticos brasileiros, embora algumas pessoas digam que isso está acontecendo. Então, nós tivemos duas reações básicas aqui do nosso legislador. Primeiro, eu nem sabia, mas há uma CPI dos maus-tratos infantis, e esta CPI vai tratar sobre o jogo Baleia Azul. A gente vai colocar a notícia que fala, lá tem um áudio do senador falando, mas eu não duvido da boa-fé do legislador nesse caso, não dou um voto de confiança para ele, imagino que a intenção dele realmente seja boa, mas se a gente pega as últimas CPIs que nós tivemos envolvendo cybercrimes, né, principalmente a dos cybercrimes, o que a gente vê é que se utiliza uma intenção boa, ou seja, proteger as crianças e os adolescentes desse grande problema que é o suicídio, né? E como lidar com isso na internet, que é um problema ultra difícil de se lidar, sem ter que passar a censurar a internet, que seria um outro problema, né? Uhum. Mas parece que as intenções são ocultas. Você tem uma intenção ali, e o próprio Ronaldo Lemos também, num artigo que ele publicou sobre isso, diz que não, isso aí é uma tentativa de aumentar a vigilância na internet, como aconteceu com a CPI dos cybercrimes. Então a gente tem que ficar bem vigilante também nesse sentido e se posicionar de forma bem crítica para não permitir que esse tipo de coisa aconteça. E além da CPI... Oi, Vinícius. Não, que de repente, por trás de uma boa intenção, apesar de eu acreditar que tá, a direção está errada nesse caso aqui, né? Uhum. Pode aparecer alguém aí com interesses, né? Ou seja, um oportunista ali que vai aproveitar esse pânico moral do momento para injetar ali, colocar a sua agenda, né? E isso a gente viu muito fortemente na CPI do Cybercrime, que a gente inclusive comentou, a gente gravou sobre ela aqui no Segurança Legal. Inclusive colocamos o áudio de pessoas, de alguns deputados falando e tal, dando certos posicionamentos, que estava claro isso, ou seja, eles estavam, alguns, acho até por falta de informação, estavam sofrendo de pânico moral, né? Sim. Estavam colocando coisas que não eram verdadeiras. A gente colocou coisas que não sustentavam a argumentação que eles estavam tentando passar adiante, né? Uhum. E infelizmente eu vejo que o mesmo está acontecendo agora. É claro que a gente tem que combater, prevenir o suicídio, seja não só de criança e adolescente, mas inclusive, né? Mas de qualquer pessoa na nossa sociedade. A questão é que não é fazendo... Ah, não, agora é crime divulgar notícias sobre suicídio. Vamos supor, né? Agora estou chutando. Uhum. Esse não é o foco, isso não vai resolver. Aí a outra reação seria a reação do legislador, né? A gente tem muitas críticas a fazer do legislador brasileiro. Via de regra, porque o legislador não é um jurista, quando a gente se coloca na posição de advogado, professor e tal, e você analisa algumas iniciativas, elas parecem muito absurdas. Mas o nosso legislador, ele é muito reativo, ele reage muito no emocional. Uhum. Né? Eu costumo brincar, o legislador brasileiro reage quando algo vai parar no Jornal Nacional, ou quando vira uma figura de pânico moral, ou seja, você não tem evidências concretas de que isso realmente esteja acontecendo, que não é uma corrente ou alguma coisa assim, né? Uhum. E aí o legislador entra com tudo e quer legislar sobre isso. E aí nós tivemos alguns projetos de lei. Tem um artigo bem interessante, Vinícius, da Chiara Spadatini de Tefé, do ITS lá do Rio, que ela fala um pouco sobre esses projetos de lei. Alguns deles envolvem aqui a possibilidade de uma facilitação da retirada de conteúdos que incentive ou auxilie a mutilação e o suicídio. Uhum. Apenas lembrando que a instigação ao suicídio já é crime hoje, o artigo 122 do Código Penal. O próprio projeto cita o Baleia Azul. Uhum. E fala sobre a questão da automutilação. Apenas um parêntese aqui, Vinícius. Existe um canal na internet, eu não sei se você já viu, mas é muito conhecido, tem quase 3 milhões de seguidores, chama o canal La Fênix. Já ouviu falar desse canal? Não, não conheço esse canal. Nem olha, porque... Enfim, tem 3 milhões de pessoas que gostam daquele conteúdo, mas basicamente são os caras que fazem tipo um Jackass, assim, daquele programa da MTV que existia. Só que eles vão muito mais além, sabe? Eles se mutilam de verdade, do tipo colocar a língua num formigueiro, se jogar em cima de cactos. Existia até um outro desafio que rolou na internet, que era você pegar um spray... um desodorante spray e ficar descarregar ele na pele, porque aquilo causaria uma queimadura fria, sabe? Eles fazem tudo isso, gravam vídeos, publicam, e tem milhões de acessos a esses vídeos. Veja, eu particularmente não é um conteúdo que me agrada, entende? Ao contrário, é um conteúdo que me causa, né, sensações bem primitivas. Uhum. Quando eu assisto. Agora, eu não sei se nós deveríamos, por exemplo, se essa lei passar, este canal seria afetado. Eles estão, de certa forma, instigando uma automutilação, indiretamente, talvez, né? Mas eu também não sei se eles não têm o direito de se filmar se machucando, entende? Eu realmente não sei. Eu tendo a acreditar que está dentro da liberdade de expressão deles, embora eu acho um absurdo, sabe? Então, só para fazer um parênteses aqui sobre o cuidado que a gente tem de repente criminalizar vídeos que possam, ou conteúdos que possam incentivar uma automutilação, uma coisa bem mais difícil, né? Eu acabei de ver aqui. Dei uma pesquisada, dei uma olhada, e realmente, é um bom exemplo. É um bom exemplo, porque é uma situação delicada. Sim. É, se a automutilação é algo que pode ser encarado como um caminho para o suicídio, né? Uhum. Daqui a pouco esses vídeos vão acabar sendo retirados da internet. Claro, o contexto é absolutamente outro, né? Sim, o contexto canal é um canal, me parece que é de humor. De humor, né? Seja, a pessoa rir da... Do que tá acontecendo. É estranho isso. É estranho, mas é uma coisa que é um tanto complicada, porque a rigor, quem é que pode proibir de fazer o que eles fazem? Né? Eu também não é o tipo de coisa que me agrada. Mas veja, a gente não sabe. Seria bom saber quem é essa audiência. Talvez o pessoal lá da Alana pudesse, né, dar uma olhada nisso, dar uma verificada nisso, porque dependendo da idade que esse conteúdo atinge, você tem um potencial, sim, incentivo para que muito jovens e pessoas, né, sem uma capacidade crítica muito grande possam começar a tentar repetir. E isso, colocar sua vida em risco. Agora, né? Agora, ao mesmo tempo, eu sei que, né, tá dentro da liberdade de expressão. Esse é o problema da... O problema não, essas são as questões que a gente tem que debater quando fala sobre liberdade de expressão. Vamos rodar o áudio do nosso amigo Paulo Renat, que enviou... O Paulo Renat tava de férias, Vinícius. Eu mandei, você quer participar? Então, participou, depois eu descobri que ele tava de férias. Paulo, obrigadão, desculpa aí por atrapalhar tuas férias. Obrigado, Paulo, um abraço pra ti. Ele... Além de compartilhar documentos com a gente, ele mandou esse áudio aqui, Vinícius. É possível dizer que, de todas as ameaças que o Marco Civil tem sofrido, uma nova ameaça veio com a divulgação dos casos envolvendo o jogo Baleia Azul. Agora, um projeto de lei que já existia para poder incluir no Marco Civil mais uma exceção para remoção de conteúdo, ganhou uma força e sofreu aí um impulso com a aprovação de um requerimento de urgência. Dessa forma, esse projeto de lei, que já existia, o PL 69689, do deputado Odorico Monteiro, passa a ser debatido diretamente no plenário sem passar pelas comissões. Então, a partir de agora, isso é um indício, né, apenas de todo esse problema de políticas que a gente tem, de política pública feita pela Câmara de forma imediatista, né, sem parar para pensar nem mesmo na definição do problema ou mesmo na análise de quais soluções podem resolver quais problemas. Eu acho que o Paulo definiu aqui, né, Vinícius, exatamente qual é o problema. E veja, eu vou mais além. Além de ele ter falado sobre um aspecto importante que a gente não tinha comentado, que é a urgência, ou seja, isso vai ser votado. Nesse momento atual, o próprio Congresso poderia utilizar a aprovação de um projeto de lei dessa natureza para dizer, olha, eu estou trabalhando, olha, o Congresso se preocupa com as crianças brasileiras. Quem é contra a proteção de crianças? Você percebe o perigo e o problema? Ninguém é contra a proteção de crianças. O problema é a solução, como o Paulo disse, imediatista e sem discussão. De repente você passa lá, olha só o que o Congresso fez, estamos trabalhando, estamos, né, lutando contra o jogo Baleia Azul, quando você nem sabe efetivamente quais são as implicações. Não houve pesquisa, sabe? Quando você age de forma impulsiva, parece que é o que está acontecendo um pouco nesse caso. E por fim, Vinícius, a terceira e última parte seria o problema do suicídio entre adolescentes, mas do suicídio em geral, e isso, a gente falando nisso, foge um pouco do nosso podcast, mas também a gente não tem como não falar sobre isso, né? Tem uma série aí, Vinícius, que também reacendeu ou trouxe mais forte para a sociedade essa questão do suicídio entre jovens, né? É a 30 Reasons Why, os 13 porquês, né? Tá lá no Netflix. E, inclusive, existe uma grande discussão aí se essa série faz um favor ou um desfavor, né? Mas, enfim, no final das contas, tá, já tá aí, não vai... Já tá publicado, né? Uhum. Eu já assisti uma boa parte dela também, mas ela é um tanto chocante, principalmente as cenas finais lá da série. Mas ela traz um problema que faz parte do dia a dia das pessoas, né? Que é a questão das decepções, da falta de contato emocional, né? Consideração emocional de umas pessoas pelas outras, esse tipo de coisa. Então, ela traz à tona ainda mais forte essa discussão. Nota que tá acontecendo tudo meio junto, né? A gente tem a questão do desafio do Baleia Azul, a questão da série que o Netflix veio a colocar, que é os 13 porquês. E assim, de fato é algo que tem que ser discutido, a gente tem que se educar sobre esse tema, assim como a gente se educa sobre segurança da informação, né, ou sobre qualquer outro tema sobre o qual a gente queira falar, né, a gente tem que se educar também sobre esse, principalmente quando a gente quer divulgar material na internet. Uhum. Eu tenho uma ligação com esse tema, eu nem ia colocar isso no início, Guilherme, mas eu tenho uma ligação com esse tema porque eu trabalho num desses serviços voluntários que não tem nenhuma ligação religiosa ou política, etc., de prevenção do suicídio. Então eu tenho uma ligação pessoal com isso, sabe? Uhum. Como um voluntário nesta área. E a gente vê a necessidade de se trabalhar os reais motivos, né, que levam as pessoas ao suicídio. E entre esses reais motivos, lá no fundo está a questão do relacionamento, né, das nossas várias, vamos dizer assim, facetas do nosso dia a dia, né? Os vários relacionamentos que nós temos. E nós estamos passando um momento aí que a sociedade é cada vez mais individualista, tu é avaliado pelo que tu tens, né? Pelo que tu conseguiu fazer, pelas viagens que tu faz, etc., né? E isso coloca determinadas pessoas em determinadas situações que de pressão mesmo, de solidão, o sozinho junto, que a gente já comentou um tempo atrás, né? O sozinho junto, né? A gente tá todo mundo junto, mas todo mundo sozinho. E essas coisas acabam levando algumas pessoas, não, obviamente não é a maioria das pessoas, a situações de risco com relação ao suicídio. Até tu levantou também um artigo, né, Guilherme, sobre isso, né? São dois pontos bem interessantes aqui. O primeiro é um artigo do psiquiatra Daniel Martins de Barros. Ele começa falando sobre o problema do baleia azul. E ele diz que envolve alguns medos fundamentais, aquilo que a gente falou antes, né? O medo de perder as crianças, o medo dos pais perder seus filhos, ou seja, a gente teria certos medos fundamentais, certos arquétipos assim, de problemas que a gente vem mantendo e quando você toca num desses problemas, você tem uma reação tanto quanto exagerada. Mas ele diz uma coisa que me chamou bem a atenção. Estamos dando atenção demais à tecnologia em prejuízo do tempo que deveríamos dedicar a quem está perto. Que é um pouco o que a gente falou naqueles outros episódios, né, da proteção de crianças na internet, sim, e tal. Sim. E tem um outro, porque você falou das causas, né? Existem várias causas para o suicídio, e uma das causas, ela também é sociológica, ou seja, como é que a sociedade que a gente vive contribui ou não. E você tocou num dos pontos, e aí há vários sociólogos que falam sobre isso, mas eu peguei um ao acaso aqui, que é o Guy Lipovetsky, ou Gilles Lipovetsky, que tem um livro chamado Sociedade da Decepção. E ele fala, poxa, a gente vive hoje num mundo hiperindividualista, você tem um problema de hiperconsumo, os papéis na sociedade se alteraram muito rapidamente, então a gente, né, a própria família se alterou, as relações de trabalho, relações de negócio, então você tem uma mudança que foi muito rápida, as pessoas estão sim cada vez mais sós, e imagina, tudo isso junto vai jogando sim as pessoas, né, ou vai deixando muita gente num cenário de fragilidade, né? O homem moderno, ele fala sobre a fragilidade do indivíduo hipermoderno, muitas vezes confrontado por uma solidão interior insuportável. O próprio Freud também fala sobre essa questão da solidão. E é curioso ver como tanta tecnologia e tantas possibilidades de comunicação acabam por afastar essa a convivência emocional que as pessoas deveriam ter, né? Não sei se tu concorda com isso ou não. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é justamente esse é o ponto, entende? As pessoas não cometem isso. Isso vocês vão encontrar, por exemplo, no livro do André Trigueiro, tá? A vida... Deixa eu pegar de novo aqui o título. Viver é a melhor opção, tá? Do André Trigueiro. Eu comprei, inclusive, o meu num sebo na internet. Olha só. E só uma coisa sobre o livro. Você comentou muito bem, achei bom ressaltar. Não é um livro de autoajuda, né, Vinícius? Não. Ele é um livro para informar de verdade sobre o suicídio. Tá? Sim, e ele traz, ele levanta as possíveis causas que foram levantadas pelos suicidólogos, como ele chama, as pessoas que... os profissionais que estudam especificamente isso, dedicam a isso. E então ele traz informações das estatísticas, o que normalmente, quais são as possíveis causas, porque no fundo a gente ainda está estudando, ainda existe estudo tentando determinar o porquê que as pessoas cometem suicídio, porquê que em certas regiões mais do que outras menos. País, né? Tem países que as pessoas se suicidam mais, né? No caso do Brasil, o Rio Grande do Sul, em números absolutos, é o primeiro, por exemplo. Segundo lugar, Santa Catarina. Então, por que que isso acontece? Tem gente estudando isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao falar sobre esse assunto de uma maneira, assim, leviana, sabe? Sem se informar antes. E mais cuidado ainda ao divulgar essas notícias, como a gente está comentando, a gente está gravando aqui por causa da questão do Baleia Azul, né? Ao divulgar essas coisas que surgem de um boato, surgem de algo que não foi adequadamente verificado, e pela força da disseminação nas redes sociais, né, as pessoas vão compartilhando aquilo e passando adiante, acaba atingindo a proporção de realidade. E aí a coisa realmente complica. E sim, as pessoas que cometem suicídio, elas não cometem suicídio para se matar, entende? Elas buscam, você vai encontrar isso no livro do André Luiz, inclusive. Sempre é a fuga de uma dor física, emocional, moral, né? Sempre uma tentativa de fuga, uma tentativa de solução. E aí você vai encontrar, se você se interessa sobre o tema, de repente conhece alguém que passa por problemas ligados a isso, você pega, ou se você passa por ou esse se problema. Você passa por esse problema, né? Você tem, existe esse livro do André Trigueiro e existem serviços aqui no Brasil que são dedicados a atender as pessoas, ou seja, a oferecer apoio emocional. E aí nós estamos falando, ou seja, aí é o ponto que eu coloco, de que a gente tem que direcionar os nossos esforços para ações que efetivamente atacam a origem do problema. E não começar a criar um monte de lei agora para tentar, sabe, tentar evitar que alguém faça esse tipo de coisa na internet. Porque... é o erro do nosso legislador, né? Achar que você consegue transformar muito a realidade só com leis. Exatamente. Então, existem serviços, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E o CVV tem um serviço de apoio emocional por telefone, tá? Aqui no Rio Grande do Sul é o número 188, em Santa Catarina também, logo para o país inteiro vai ser 188, saiu uma notícia no Estadão há pouco tempo atrás, de que o Ministério da Saúde vai ampliar o serviço do CVV, tá? Um serviço que existe desde 62. Tá? Olha só. Desde 62. E aí você, nos outros estados, você liga 141, tá? A ligação não é gratuita ainda, mas vai ser em breve. Sim. Vai entrar 188. E aqui, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é 188 e é gratuito, de celular ou fixo. E o que tem ali é apoio emocional. Entende? Tem lá uma pessoa entrando na linha para conversar com a pessoa que está passando por uma dificuldade. Não só a pessoa que quer se matar efetivamente, né? Que é, eu quero cometer suicídio, mas muito antes disso, enquanto a pessoa está enfrentando problemas que estão sendo pesados demais para ela, ela liga para lá e conversa com uma pessoa. Então, a gente tem o CVV, tem também os Narcóticos Anônimos, daí você tem que acessar o site deles, que é o na.org.br. E aí lá tem a lista de telefones aí para todos os estados que para a pessoa ligar e entrar em contato via WhatsApp ou via voz mesmo, ligação telefônica normal, regular. Então, nós temos vários... O trabalho dos Alcoólicos Anônimos, que tem praticamente em todas as cidades que eu já morei. Toda cidade tem. Tem, né? Tem lá um grupo de apoio e tal. Nós que temos... é um grande caso de sucesso, né? Exatamente. De ajuda de grupo. acho que foi inventado por dois americanos até, e é um grande, grande sucesso realmente ao longo dos últimos anos, né? Não lembro quando foi criado, vou procurar aqui quando foi criado, Vinícius, vai falando aí. Tá, então a gente tem essas iniciativas, tá? A ligada mais diretamente à questão do suicídio é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida, que também tem um site, tá? É o cvv.org.br. E lá tem atendimento não só por telefone, mas tem via Skype, tem via chat, tem por e-mail, então tem presencial também. Esse tipo de serviço, esse tipo de iniciativa é que tem que contar com mais atenção ainda, apesar, no caso do CVV, o Ministério da Saúde está 100% com atenção em cima do CVV. Uhum. Mas os nossos legisladores, eles podem procurar se informar mais a respeito dessas coisas, dessas iniciativas, e apoiar esses diversos programas aí que surgem, que atacam a origem do problema. Né? Uhum. Atacam a origem do problema, e não simplesmente tentar evitar que certos materiais apareçam na internet. Não vamos esquecer que o desafio da Baleia Azul não é a primeira vez, né? Não é o primeiro evento em que uma pessoa tenta levar outras ao suicídio. A gente teve, sim, historicamente, N situações que aconteceram, envolvendo... Inclusive seitas. Seitas, né? e coisas do gênero, aí que as pessoas de fato chegaram a cometer suicídio em grupos e coisas assim. Então, isso existe, isso já existe há muito tempo, não é agora só com a internet. E a gente tem que cuidar mais do que a gente divulga na internet. Talvez, Guilherme, a minha esperança é que, de tanto fake news e de tanto prejuízo que a gente vai ter em razão do fake news, não só com relação a essa questão da vida, né? Mas em outras situações, de tanto prejuízo que a gente vai ter com isso, vai chegar um ponto em que as pessoas vão, não, peraí, vou começar a cuidar o que eu vou compartilhar ou o que eu vou botar na internet. É minha esperança, né? Pode ser que... Eu acho que não vai acontecer. Mas a esperança é aquela história, a última que morre, né? É. Os Alcoólicos Anônimos foram criados em 1935 por dois caras, o Bill Wilson, era um corretor da Bolsa, e o Dr. Bob Smith. Uhum. Ele era cirurgião que tinha um problema grave de alcoolismo, e aí eles criaram um grupo de entreajuda. Uhum. E aí, a partir daí, se difundiu por todo o globo. Aí a Wikipedia que me contou isso, né? Uhum. Vinícius, para terminar aqui, as pessoas ainda têm um certo preconceito, né, na procura de ajuda psicológica. Ah, né? Sim. Essa é uma coisa também que é uma bobagem, né? A gente pode falar isso, que é uma bobagem, um preconceito? É uma bobagem, um preconceito. É, porque de novo, é uma coisa tão comum você procurar uma ajuda psicológica diante da vida atual e dos desafios que a gente enfrenta e como a gente é esticado e estendido a reagir, né? Sempre sorrindo, sempre magro, sempre feliz, sempre rico, né? É comum que as pessoas precisem de um certo apoio, e é uma bobagem, né, a gente pensar que, poxa, não, que você não deve procurar o psicólogo por uma coisa de louco. Pelo amor de Deus, né? Assim, claro que o nosso ouvinte está percebendo que a gente está agora bem longe do nosso tema do podcast, mas aí envolve uma questão do nosso comprometimento com a sociedade como um todo, né? Então, se a gente atinge pessoas aí que estão nos escutando e de repente pode ajudar alguém, eu acho que a gente tem esse papel também de levar essa informação. Realmente, Guilherme, ainda mais numa cidade pequena do interior aqui como eu moro, onde eu moro, né? Uhum. Que é 3 de maio, no Rio Grande do Sul, o preconceito é maior ainda. As pessoas em geral têm esse preconceito, né? Em geral. Mas é maior ainda essa questão de se terapia para louco ou para quem tem problema, uhum, e tal. Uhum. E isso é uma das coisas que faz com que as pessoas acabam não buscando ajuda. Ou quando buscam apenas nos remédios, né? Uhum. Mas daí é uma outra questão. É uma outra questão. Mas, de fato, existe apoio psicológico, existem serviços, né? Existe apoio, inclusive, dentro das próprias escolas, né? Com a questão do bullying, cyberbullying, que é uma coisa que ganhou... Poderia ser uma causa também, motivador, ganhou, né? Isso, ganhou visibilidade aí nos últimos anos. É uma coisa que sempre aconteceu. O pessoal diz, sempre aconteceu e tal. Sempre aconteceu, de fato. Não, não quer dizer que tem que acontecer para sempre, né? Mas eu conversava só sobre essa coisa do cyberbullying, que a gente já falou aqui no episódio... Tu vê aí, Vinícius? Eu vejo aqui. Eu falava com uma pessoa, um amigo bem próximo, assim, uma pessoa bem próxima, e ele me contava, esses dias a gente estava conversando, e ele não estava bem, assim, ele disse que sofreu muito na adolescência. Uma pessoa com a mesma idade nossa, assim, quase 40 anos, sofreu muito na infância e na adolescência com bullying. Mas, assim, sofreu demais. E o cara, quando comentava, o cara se emociona quando ele fala sobre isso, sabe? Uhum. E sim, imagina a carga psicológica que isso trouxe na vida dele a ponto de, sei lá, 30 anos depois, o cara ainda se emocionar em lembrar dos problemas que ele passou na infância. Exatamente. Imagina como deve ter sido difícil para ele passar por aquilo enquanto criança ou enquanto adolescente. Então, o combate do bullying e do cyberbullying também pode ser uma maneira eficaz de você lidar com o suicídio entre jovens. Claro, né? Mas sem dúvida nenhuma. Aguenta, né? Sem dúvida nenhuma. E as pessoas colocam assim, mas ninguém nunca tinha bullying na minha época e ninguém se matou. Eu ouvi já isso. Aí eu perguntei, como é que tu sabe? Como é que tu sabes? Porque daqui a pouco, como tu disse, daqui a pouco, 30 anos depois, esse fator primário lá do começo, né? Lá do início da formação da personalidade da pessoa, se junta com outros fatores da vida no momento presente dela e, de repente, leva ela ao suicídio. Você não sabe, entende? É o bater de asas de uma borboleta. Você não sabe quais as consequências lá do início, do ponto inicial. Guilherme, o episódio que a gente estava procurando aqui é o 87 Crianças na Internet. Inclusive contou com a participação, da Daniele Vuoto, que ela foi vítima de bullying. Um blog, né? Ela tinha um blog, acho que ela tem um blog. Uhum. E do Cristiano Goulart, que apesar de ser Goulart, não é teu parente, né? Não é teu parente. Ele foi meu aluno há muito tempo atrás. Então, eu tô entregando a idade do Cristiano aí, há muitos anos atrás. É nosso contemporâneo. E o Cristiano, ele é professor e palestra muito sobre essa questão das crianças na internet, né? Fala das escolas e tal. O Cristiano é um cara que ele é um multiplicador, pra gente não falar de novo evangelizador, né? Que você não gosta da palavra, mas ele é um multiplicador. Ele corre o Rio Grande do Sul, aqui eu achei até que ele já deu algumas palestras fora do Rio Grande do Sul, com uma palestra que ele tem que fala Cyberbullying e segurança na web. Ele fala para jovens e adolescentes, é um material muito interessante. Ele fala para escolas, tem uma experiência. Ele faz uma coisa muito legal, que as palestras são gratuitas e ele sempre recolhe alimentos e aí faz uma ação também para doar esses alimentos. Um cara muito bacana e já participou aqui. Se quiser conhecer um pouco mais dele, vá lá no 87. Ok, Guilherme, a gente deu uma fugida aí nosso tema principal do podcast, né? Mas eu acho que é relevante, né? Tenho certeza que é relevante a gente trazer essas informações e, no final das contas, chamar atenção para que as pessoas se deem conta de que falar, compartilhar, publicar, etc., são coisas que são... É uma coisa muito forte, influencia outras pessoas, né? E você tem que ter um cuidado muito grande com isso. Nós, eu e Guilherme aqui, ao gravar o Segurança Legal, desde o início, né, Guilherme? Desde os primeiros episódios, mesmo quando a gente não tinha, assim, praticamente nada de audiência, tinha muito pouca gente nos acompanhando lá no começo, a gente sempre tomou e toma cuidado para colocar as coisas de uma maneira muito clara, definindo a nossa posição, ou quando é posicionamento nosso, quando é opinião nossa, né? E a gente toma muito cuidado com aquilo que a gente fala. Claro que a gente pode errar, eventualmente, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente toma muito cuidado porque a gente sabe desse... que a gente impacta pessoas de um jeito ou de outro, profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente, a gente impacta pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e tomar cuidado com aquilo que a gente divulga aí como sendo verdadeiro na internet e procurar assim, realmente, se as pessoas realmente querem tomar alguma ação com relação agora especificamente esse tema do suicídio, que as pessoas se informem primeiro antes. Né, que elas busquem primeiro informação para depois divulgar alguma coisa ou se pronunciar sobre o tema, sobre um tema tão delicado como esse. Você percebe que, no final das contas, é um pouco de método científico, né? No final das contas, como é que você lida com um problema e como é que você resolve um problema? Bom, o método científico ensina justamente isso. Se tem um problema, você pesquisa sobre aquilo, coloca hipóteses e comprova para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Isso é o menos que tem sido feito com esse caso do Baleia Azul. Exatamente. Certo, Vinícius? Certo, Guilherme. Bem, então nos encontramos agora no episódio 125 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.